sabe, Jesus, me falaram de ti, que viestes ao mundo a falar dos de paz, e que tu eras um homem de bem, o próprio Filho de Deus, pra salvar-me também. Só que eu descobri Jesus, me falar.